arrepia. Vem a loura e a morena, elas vão dançando. DJ Daniel vai tocando, vai tocando. Vem a loura e a morena, elas vão dançando. DJ Daniel vai tocando, vai tocando. Pararapapá, pararapapá, pararapá, pararapá, parararara. Agora mexe e vai mexendo. Vem de ladinho, vai tremendo. É do guerreiro, vamos pra cima. DJ Daniel, acabou a gracinha. Para de gracinha, para de gracinha. As invejadas do Tuxaua, arrepia, arrepia. Para de gracinha, para de gracinha. As invejadas do Tuxaua, arrepia, arrepia. Elas vão dançando, DJ Daniel vai tocando, vai tocando. Vem a loura e a morena, elas vão dançando. DJ Daniel vai tocando, vai tocando. Pararapapá, pararapapá, pararapá, pararapá, parararara. Agora mexe e vai mexendo. Vem de ladinho, vai tremendo. É do guerreiro, vamos pra cima. DJ Daniel, acabou a gracinha. Para de gracinha.